Obrigado. Vamos sentar. Nós estamos lendo o Evangelho Unificado pelo Vantuil de Freitas, que usa o pseudônimo de Mínimos. Vamos então à leitura. Evangelho do Cristo segundo São Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 23. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, ao tempo do rei Herodes, eis que do Oriente vieram alguns magos a Jerusalém, perguntando: onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Sabendo disso, o rei Herodes ficou sobressaltado, e com ele toda a cidade de Jerusalém. E tendo reunido em assembleia todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, inquiriu deles onde devia nascer o Cristo. Responderam-lhe: em Belém da Judéia, conforme ao que foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, tu não és a última entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá um condutor que há de pastorear meu povo de Israel. Então Herodes, mandando chamar em segredo os magos, lhes perguntou em que tempo precisamente aparecer a estrela. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos exatamente acerca desse menino. E quando o tiverdes encontrado, comunicai-me, a fim de que eu também o vá a adorar. Depois de ouvirem do rei essas palavras, os magos partiram. E logo a estrela que tinham visto no Oriente lhes tomou a dianteira e só se deteve quando chegaram ao lugar onde estava o menino. Quando viram a estrela, eles ficaram extremamente jubilosos. E entrando na casa, aí encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prosternando-se, o adoraram. Depois, abrindo seus cofres, lhe ofereceram por presentes ouro, incenso e mirra. Avisados por divina revelação em sonho, para que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Logo que os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, José, toma contigo o menino e a mãe dele, foge para o Egito e lá fica até que eu te chame. Pois Herodes procurará o menino, mas para matá-lo. José, levantando-se, tomou o menino e sua mãe e durante a noite se retirou para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes, a fim de que se cumprissem estas palavras que o Senhor dissera pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Herodes, vendo que fora enganado pelos magos, encheu-se de grande furor e mandou matar em Belém e nas circunvizinhanças todos os meninos de 2 anos para baixo, regulando-se pelo tempo de que se informara exatamente com os magos. Cumpriu-se então o que dissera o profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamento. Era Raquel chorando a seus filhos e não querendo ser consolada, porque eles já não existem. Morto Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-te, toma o menino e a mãe dele e vai para a terra de Israel, pois que estão mortos os que procuravam matar o menino. José se levantou, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Mas ouvindo dizer que na Judéia reinava Arquelau, em lugar de seu pai Herodes, teve receio de ir para lá e, avisado em sonho, dirigiu-se para as regiões da Galiléia, indo residir numa cidade chamada Nazaré, a fim de que se cumprisse esta predição dos profetas: ele será chamado Nazareno. Meus amigos e meus irmãos, essa passagem é tão rica que vocês vão permitir-me analisá-la com vocês, alguns simples, vários dias, veremos. Mas hoje nós estamos recebendo a honrosa visita de um pastor metodista, Isná Rocha. Gostei muito dele. Ele está visitando aí a Supercreche Jesus. Se nós chegarmos à idade do pastor Isná Rocha, com todo aquele fôlego que ele tem, nós vamos chegar jovenzinhos lá. Ele me contou algumas passagens da sua vida. Sofreu de paralisia infantil, foi curado por um senhor que dava massagens quando ele tinha 6 anos, com água, certamente as mãos abençoadas por Deus. E eu tenho aqui o Salmo 86, Bíblia em versos, em que ele pegou essas passagens lindas, que já são poéticas, do Velho Testamento da Bíblia Sagrada, e fez assim: oração pedindo ajuda de Deus. Senhor, inclina os ouvidos, responde-me com agrado, porquanto estou muito aflito, também muito necessitado. Preserva assim a minha alma, porquanto eu sou bem piedoso. Teu servo que em ti confia, ó salva Deus poderoso. De mim, Senhor, ó meu Deus, piedade tem, pois reclamo, porquanto continuamente, Senhor, a ti sempre clamo. A alma deste teu servo, que sempre alegre ela esteja, a ti, Senhor, eu a elevo, conforto nela se veja. Senhor, Tu és compassivo, é grande a tua bondade, e a todos quantos te invocam, revelas benignidade. Senhor, meu Deus, ó, escuta a minha humilde oração e atende a súplica voz de quem te faz petição. No dia da minha angústia, eu clamo a ti, ó Senhor, porque só tu me respondes e mostras teu grande amor. Não há, Senhor, entre os deuses quem seja a ti semelhante, que se compare às tuas obras, de nada existe importante. Nações as quais tu fizeste, perante ti prostrarão, e o nome teu, meu Senhor, também glorificarão. Senhor, tu és sempre grande e operas grandes prodígios, pois tu somente és Senhor, Senhor de grandes prestígios. Ensina-me, bom Senhor, o teu caminho e andarei, na tua grande verdade teu nome então temerei. Senhor, em graças darei, de todo o meu coração, teu nome e para sempre será glorioso ele então. A tua misericórdia é grande para comigo, e assim livraste minha alma de morte, um grande perigo. Soberbos se têm erguido, ó Deus, e vêm contra mim, e um bando que não te ama me enfrenta na vida assim. Mas tu, Senhor, és meu Deus, bem calmo e cheio de amor, paciente e grande em verdade, revelas muito favor. Sim, volta-te para mim, de mim, ó, tem compaixão. Concede força ao teu servo, da serva filho ele é então. Sim, mostra-me um bom sinal do teu imenso favor, e muito assim se envergonhem e o vejam com grande amor. Bem, é um belo trabalho. Estou lendo aqui em primeira mão. Gostei bem do trabalho. Bem, o que, que a turma vai cantar aí? Meu irmão Paiva, primeiramente agradecer a essa pregação do Evangelho Apocalipse que tem feito tanto bem a tanta gente e a todos nós. E nós temos recebido aqui vários bilhetes. A plateia está pedindo a música que nós fizemos na letra do Mário Frigeri com o título Ascensão de Elias. Vamos então acompanhar com o coral ecumênico Boa Vontade de São Paulo. Thank you. céu se esvaneceu. Ele...